Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quarta-feira, 25 de setembro, em primeira discussão, uma proposta tratando do fornecimento de água no Estado. Assinado pelo deputado Iranildo Campos, do PSD, o projeto 1446/2012 define que o serviço seja prestado pelo poder público ou através de regimes de permissão ou concessão nas unidades do usuário, com a rotina que garanta o abastecimento permanente e com a pressão necessária à chegada do líquido ao reservatório de armazenagem do usuário. Então a água chega na parte baixa da residência da pessoa e não tem pressão para chegar na caixa. Eles têm que botar bomba e têm que gastar energia para botar lá. O nosso projeto agora é que obriga a SEDAE a esse desconto que a pessoa requeira e é descontado esse custo de energia, esse cálculo. É só isso, é uma coisa objetiva que as mais beneficiadas com isso vai ser as pessoas não só de baixa renda, mas aquelas pessoas que a água não tem a pressão para encher sua caixa. O projeto volta à pauta para a segunda discussão. Reportagem Ronaldo Ribeiro.